A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, na Rádio Lisboa. O meu nome é Alexandre Pinto. Hoje, infelizmente, a emissão não é em direto, tem sido um mês complicado, mas hoje é um dia especial, gravamos aqui algumas coisas que espero que sejam do vosso interesse. E começamos de uma forma muito pouco ortodoxa com as Clube Naval. Eram um grupo de pop portuguesa que, curiosamente, no fecheiro MP3 que eu tenho aparece classificado como Christian Gangster Rap, portanto é interessante saber como é que isso foi a parar. A música chama-se Professor Xavier, é cantada por Godinho e Carminho, penso eu, mas confirmo. As letras foram escritas por Miguel Esteves Cardoso. Godinho e Salema são as cantoras, Ricardo Camacho é o compositor, Miguel Esteves Cardoso escreveu as letras e as canções são lindas. Isto é tudo informação que nós podemos ou poderíamos ler no single Professor Xavier Salva Vidas, é do ano de 83, um pedaço de história da música portuguesa. Para começar esta emissão da Mosca, hoje temos muita coisa nova, mas vamos seguir com mais um grupo, e estes também de certa forma um clássico, são os Fleetwood Mac. Vamos ouvir o seu disco Tusk, é de 87, veio a propósito porque esta, ou na passada semana, o OK Computer foi reeditado com o nome de OK Not OK, e a BBC Six, na altura, fez uma retrospectiva do disco e falou com músicos dos Radiohead, e o baixista Colin Greenwood recomendou este disco. São duas músicas, vamos ouvir primeiro The Ledge e depois Sarah, um bocado mais comprida, e eu acho que esta não é a versão original, mas são duas ótimas canções, é com elas que vamos ficar. Fiquem bem, mais uma vez peço desculpa por não poder ter feito esta emissão em direto, mas acho que vão ficar bem acompanhados de qualquer forma. Depois disso, vamos entrar num dos momentos altos deste programa. Fiquem por aí, muito obrigado por estarem desse lado, eu volto já a seguir, até já. Continuamos no mesmo disco, como disse, do 87, chama-se Tusk. Vamos ouvir a música Sarah, embora não seja esta a versão original. Penso que esta será mais comprida que a que saiu originalmente. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire. The sea of love. hoje Fleetwood Mac, ficamos agora com Sarah, uma versão mais comprida. É uma ótima canção deste disco Tusk. Se não conhecem os Fleetwood Mac, não é o meu caso, acho que terão aqui um bom sítio para começar. E agora seguimos, a propósito e em preparação de um dos discos que saiu hoje, português e de Braga. Mas antes de falarmos no Zermo, vamos ouvir uma música de James Blake. Ficamos com Unluck, que abre o seu disco homónimo de 2011. Eu tenho um pequeno fetiche com este disco. Eu acho que daquela época, 2010-2011, no início da década, foi um disco importantíssimo. Vai ser mais claro o porquê dele vir a propósito, mas até lá ficamos com esta Unluck de James Blake. Treated walls care for me, crossing's gone on one of those feet. Treated walls care for me, when crossing's gone out one of three. Only John take care of what I like you playing, falling there. Treated both care for me, crossing's gone. Canções mais proeminentes em termos de autotune, mas é um disco no qual ele tem uma enorme presença, assim como teve, por exemplo, um disco de Bon Iver, como teve também anteriormente, acho que foi em 2008, no 808 and Heartbreaks de Kanye West. Na verdade, aqui o autotune está para ficar, há vários usos para fazer dele, e o Zermo, no seu novo disco, chama-se Lo-Fi Mod, fizeram abundante uso do autotune. Não é uma crítica, eu gosto quando ele é aplicado. Como disse, há várias formas, e vamos escutar pelo menos dois exemplos do seu novo disco Lo-Fi Moda. Saiu hoje pela chancela da Valentim de Carvalho, uma sub-divisão, creio que será esse o termo correto, de nome Norte-Sul. Vamos ficar primeiro com Ctrl-C, Ctrl-V, e depois fazemos uma pequena pausa e volto já a seguir. Embora preto no branco, não. Já perdi a minha lábia há bué de tempo. Já não pago as pessoas a quem me vendo. Se estou pior, não estou por cá, sei bem porquê. Ouvir a não há amor em esse pé. E eu que tive o meu lugar com o meu talento. Já não pago as pessoas a quem me vendo. Escrever controlo C, controlo V. Ouvir a não há amor em esse pé. Já perdi a minha lábia há bué de tempo. Já não pago as pessoas a quem me vendo. Estou pior, não estou por cá, sei bem porquê. Ouvir a não há amor em pé. E eu que tive o meu lugar com o meu talento. Já não pago. Há algum tempo que aguardava este novo disco do Zermo, desde o seu último trabalho, que creio que terá sido em 2014, No Amor Vezes 4, que tinha apenas 4 músicas, mas as 4 igualmente boas. Temos agora mais uma música, e este o título vai ser difícil de definir. Eles foram crípticos em algumas das músicas. Temos, por exemplo, Reisevik.alse. Ou a música que vamos ouvir, são duas setinhas para a esquerda e duas setinhas para a direita. Isto é uma forma de parênteses, mas eu não sei dizer o nome deles. E é curta, tem apenas 2 minutos, mas é de uma frontalidade estranha e desconfortável, pelo menos quando em junção com o autotune. Mas é um dos exemplos mais certeiros deste disco Lo-Fi Moda. Saiu hoje, da autoria do Zermo. Vamos ficar então com 4 figuras geométricas. É o nome desta música. Não literalmente, mas que vocês perceberam. Até já. Sem julgar tudo aquilo que me surge como maior do que é. Do que é. parte de um papel. Só faz parte do papel. Não parar é apenas ter metade do conforto de chão. Nunca apreciar o verão. Nada está nas tuas mãos. Sem saber, morri na porta dos sons que são prisão. As palavras no papel, o silêncio no papel. Escrevo então, convencido de que posso chegar a ti. E assim, talvez bata, talvez não. Nada está nas tuas mãos. É com esta que terminamos a nossa pequena viagem pelo disco do Zermo. Saiu hoje, acho que o podem ouvir no Bandcamp e certamente noutras plataformas de streaming. Foi lançado pela Valentim de Carvalho. É o novo disco, novo trabalho para 2017. Chama-se Lo-Fi Moda. Ainda a propósito deste trabalho do Zermo, da mesma forma que trouxemos James Blake no início, vamos chegar agora com Laurel Halo. Ela tem um ótimo disco que também poderia ter mencionado há pouco. Chama-se Quarantine, é de 2011, salvo erro, ou 2010, ou até 2012, não terei que confirmar mais tarde, confirmo-vos já a seguir. Na altura, quando saiu, trouxe-nos uma artista que usava a voz também extremamente manipulada. I will never see you again. Nas suas músicas de cariz eletrónico. A partir daí, nunca mais voltou a estes terrenos, tendo-se ficado sempre pelo techno e por coisas predominantemente mais eletrónicas, manifestamente mais derivadas da batida. Pelos vistos, neste trabalho Dust, que ainda não pude ouvir a fundo, volta um pouco a esses terrenos que pisou, e também no disco Quarantine. Ficamos felizes, e por isso trazemos Moontalk, né, deste disco, também ele, de 2017, e a fechar este pequeno círculo, que passou por James Blake e depois pelos bracarenses Irmo. Oh my God. Sugar is on my E depois da música de Laurel Halo, o disco chama-se Dust, é de 2017, deste ano. Entretanto, confirmei, e Quarantine é de 2012, portanto, posterior ao disco de James Blake. Este chama-se Dust, é um novo trabalho para 2017 da artista americana. E agora, passamos para o momento, um dos momentos sempre os mais especiais das nossas emissões da música. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling, como já saberão, é uma loja de vinil sediada no Porto, na Rua da Conceição, muito perto da Rua de Sulfeita, está dentro do centro comercial e ao pé do Hotel Malaposta, acho que é assim o nome. É uma ótima loja, uma das melhores do país, dedicada 100% ao vinil, tem uma ótima seleção no género do reggae, do dub, do rock, do punk, do garage, do dub, coisas industriais também passam por lá. Enfim, passem no Facebook, basta pesquisar por Porto Calling, ou no site em portocalling.com, onde o catálogo está permanentemente atualizado, portanto, se quiserem ver se há alguma coisa na loja, basta ir ao site. No entanto, recomendo que passem lá pessoalmente, mandem um abraço ao Pedro por mim. É uma ótima loja, o Pedro percebe imenso da sua poda e dar-vos ótimas recomendações. A que trazemos hoje não é uma das suas recomendações diretas, mas há algum tempo que não vou lá e preciso sempre de ter a sua opinião em algumas coisas. Mas é um disco que ele possivelmente apreciará. Vamos ouvir os This Hit. Eles são britânicos, um grupo que foi formado em 76, muito, muito experimentais. Este disco que vamos ouvir é de 79, é o seu homónimo. E é possivelmente uma das coisas mais incríveis que já ouviram. Talvez não seja, mas fiquem pelo menos pela experiência. É um disco estranho, sem grande estrutura, muito, muito experimental. Tem 49 minutos. Curiosamente, depois deste disco, em 81, lançaram Deceit, que é um bocado já próximo de alguma estrutura musical, mais próximo, podemos dizê-lo até, de uma estrutura de música pop, ainda que seja completamente diferente do que nós hoje associamos à música pop comercial. Ficamos então com uma amostra deste disco. É uma das últimas faixas e há uma espécie de linearidade, uma narrativa dentro do disco. Portanto, estamos a apanhá-lo já bastante perto do fim. Ficamos com The Fall of Saigon, uma das mais expressivas deste disco desse hit. Thank you. depois desta desconcertante The Fall of Saigon, o disco é de 79, a sugestão da Port Calling, o disco dos This Heat, continuamos com estes britânicos e passamos ao seu disco com o nome Deceit, que, aproximo agora do jogo de palavras, Deceit é a palavra inglesa para uma espécie de mentira, ou talvez subversão. Enfim, foi quando eles se aproximaram de certa forma mais de uma estrutura de música pop, ainda que estejam bastante longe do que nós hoje conhecemos como a pop canónica. Vamos ficar com SPKR, e é a última incursão que fazemos pela música dos This Heat, para depois acabarmos em beleza. SPKR, música dos This Heat, do disco Deceit, são duas palavras diferentes. Disco de 81, dois anos depois, ao seu muito experimental disco homónimo. Vamos terminar com algo que já há algum tempo queria passar aqui. Hoje parece que vamos ter a oportunidade ideal. É uma colaboração a três entre Holger Czuke e Jackie Leibsit, estes dois primeiros dos Can, que, por exemplo, dão a música do genérico do programa da Mosca, a colaboração destes dois com Ja Wobble, mais dedicado porventura ao reggae e ao dub, e o disco chama-se Full Circle, é de 92, é algo estranho, também muito, enfim, há quem diga que se, enfim, deixo muita coisa sobre este disco, e acho que o melhor é mesmo ouvir para crer. É um ótimo trabalho, muito bem conseguido. e tem-me feito companhia nestes últimos tempos. Chama-se Full Circle, como disse, da autoria de Holger Ksukay, Ja Wobble e Jackie Leibsit. Este último falecido há pouquíssimo tempo, o lendário percussionista do Scan. Assim terminamos a nossa emissão de hoje. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Mais uma vez, desculpem por não vos ter podido trazer uma emissão em direto. Mas, enfim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que temos o blog em ucoprófago.wordpress.com. É lá que vamos atualizando os podcasts e temos também alguns artigos sobre arte e cultura em geral. O último é sobre cinema. O penúltimo é o nosso pequeno rescaldo, uma espécie de opinião muito subjetiva sobre o que foi o nosso Primavera Sound de 2017. Assim me despeço. O meu nome é Alexandre Pinto. Nesta é a Mosca. Eu volto para a semana, à mesma hora. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Até já. Tenham uma ótima semana. Ha ha ha.